Salvador Gol 1889, informa São Papa. Boa noite. Zero 902 Epsilon, identificação de sua via chegada a Bonf para 4.000 pés, o que negar no 08. 08 para 4.000 pés, sua chegada a Bonf. 902. Obrigado, no 2 é Quartax. Confiremos. Ainda negativo, aguarde o web 5827. Aguarda a 7. Na minha escuta alfa, reporte antes da Juliette. Na escuta reportar antes da Juliette, mensagem 4-8. No Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, 527. Que tá tinha no posto no 2, liberar o pátio, tá, você vai prosseguir. É, minha 3 não sei. Dois, dois, dois, quatro, autorizado final, ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar, senhor. Oi, passa informação. Via Pêndulo 10, após conforme a rota do plano, decolador no zero, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, voa direto, bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5450. Autorizou, nível 360, Pêndulo 10, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, bridge, e 1208 é o controle, 5450, transponder. Correto, 5450, reporte pronto, gol no 889. Portará. Área 5902, pista para 2.000 pés, autorizado final, ILS, X-Way, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. 5902, 602, autoridade de vida para 2, meu pé foi estabilizado com a referência de 2, não, que é o nome dela. Controle Salvador, passarelo 224, full established. Dois, dois, dois, dois, quatro, chame Torre Salvador em 18, decimal meia. 18, meia, 224. Para táxi, 604, nós estamos com 122 pessoas a bordo, 3 horas e 30, alterando Recife. 604, meia Índia, Justino 018, 18, meia, quanto espera? 18, meia, quanto espera, voo no 604. 13, após o voo, prossiga para o portão 01. Obrigado, prossegue após o voo, 613, 13. 6748, após, prossegue para o portão 5. Portão 5, 6748. Torre Salvador, muito boa noite, passarei 2224, passa acima, entra embaixo. 2224, boa noite, tem pouso autorizado na pista no 0, 120 graus, 089, ajuste no 018. E 18, ajuste, livre pouso, pista 10. Torre Salvador, boa noite, voo no 604, ponto de espera pronto. 604, visual com o Embraer 145 no final. Afirma, visual com o mesmo. Faz passagem de tráfego e pousa ali e mantém. Ali mantém após a passagem. Quatro, Soloso 1-2, na minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta, via táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, passarelo 2-2-8-4. Ô, Salvador, gol, no 889, ele para o feedback, acionamento, posição 9. A 9 é para táxi, no 889. Passará para o táxi, com 889. 4, autorizada a decolagem 10 graus 89. Autorizada a decolagem na pista 01604, descendo. Salvador, muito boa noite, total 9907. Boa noite, total 9907, aciona a identificação, deixa ver a chegada bomba para 4.000 pés, o QNH 1018. Autorizado para 4.000 pés, descida bomba, total 9907. O pátio, passarelo 2224. Autorizado prosseguir até a remota 14, tenta um gol puxando no porta 9. Remota 14, dentro do banho e dos dois espaços. 889, fica atento ao tráfego da passarela, vai parquear na remota 14, sua direita. Gente, o gol 889. 604, decola? Colado às 15, 120, decimal 8, bom gol. 208, boa noite, 1-1-6-0-4. Controle Salvador, boa noite, 1-1-6-0-4. Decolou na Momo, cruza 2000. Boa noite, 1-1-6-0-4, contato radar, suba para o nível 370. Na saída Momo 370 Momo, gol no 604. Discute a formação Alfa, enxame a torre 18612. 18612, chora. Com 889 com 90 no POB, alternando com 5, 3 e 40. Eu vou 1889, táxi via Pátio Índia, ajuste no 0, 1-8-18-62, atmosfera. Pátio Índia, 18-6, ponte espera com 28, 889. Salvador, Gol 1076, informação papá. Boa noite, Gol 1076, acione identificação de sua chegada a Mari para o nível 050, QNH1018. Envia chegada a Mari para o 50018, Gol 076. Estabilizado no QZ. Série 5902, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 1-8-6, 5-9-0-7. Desça para 2000 pés. Autorizado final ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado para 2000 pés e reportando estabilizado no X-Ray. ILS, pistão na 0, total 9907. 1-0-8. Solo Salvador, 6747, posição 5, nível 360 para Guarulhos. Gente da informação Alfa. 6747, Alfa confere, aguarda coordenação em Copa Guarulhos. Gente, está na guarda para a Copa. E boa noite com 889, ponto espera da 10. 889, Aline decola? Aline decola, 889. 889 autorizado, ingresso de decolagem, agilizando, vento 1-0-0 graus, 089, ajuste no 08. Desde decolagem, agilizando, 889. Fala Salvador 6747, poderia confirmar a saída prevista para Guarulhos? Dael Leda, após voo direto bridge. Dael Leda bridge, obrigado. Salvador, acho que não era 310. Eu sigo. O 10, suspeito, também. Cruzado, aperta ataque. Aperta ataque, né? 604 chama centro Recife em 126 decimal 85 alterna 125 decimal 45 2985 2545, boa noite, Gol no 604. Boa noite. Área 5902, tem pouso autorizado, 910, vento 120 graus, 89. 5902, tem pouso, tem baixado de trabalho. VIP checado. 889, 23, controle, 1208, bom voo. 208, bora 889. Boa noite, Gol 1889. Gol 1889, contato radar, suba para nível 360 na saída da EL. 360 na da EL, 1889. Centenário 63, ano 0, 166, bordo, 3 horas e 23 de autonomia, tá na Natal. Na 310, ajuste no 098, táxi Pátio Índia, 18,6, ponto espera. Sobre táxi via Pátio Índia, ponto espera da 10, torre 186, ajuste no 098, Centenário 63, ano 0. Web 6747, cópia. Para a cópia 6747. 6747, autorizado Guarulhos, nível 360, na Perzulu 10 até Bridge, após a Perzulu 16. Recola da 10, curva direita, saída da El Leda, após voo direto Bridge. Controle 1208, transponder 5466. Web 6747,360 para Guarulhos, saída da El Leda após voo a Bridge, conforme plano 5466, transponder, decola da 10 com curva direita, controle 120, decimal 8, chamará nessa para pushback, acionamento, posição 5. 6747, autorizado conforme a rota do plano, reporte pronto. Reportará pronto. Salvador, muito boa noite, total 9907. Esperando 8, autorizado final ILS X-Ray Pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Ok, via chegada para 2000 pés e 18, reporte estabilizado, gol 07B. Leve pouso, pista 10, total 9907. Azul 4209. Azul 4209, acione identificação nessa via, chegada Bonfri para 4000 pés, o Quenegão no 08. Desce via para 4000 na Bonfri, o 4209. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5972, formação Alfa. Autorizado para 170, com redução de velocidade para 270. 9972, boa noite, acione a identificação. Isso é na chegada Bonfi para o nível 050, Canadá 1008. Com Bonfi, desce para 050, Canadá 1008. Salvador, boa noite, o Chanel 63, 10, ponto, espera da 10, pronto. Ciente, após o 27 na final, ali mantém. Após o 27 na final, ali mantém, 10, 63, 10. No 889, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, 133, 25, 889, boa noite. Boa noite. 5972, autorizado para o Edbonf. Autorizado para o Edbonf, para o Rio 5972. 907, Solos 30, na minha escuta, táxi via Alfa, quilo, Pat 3. Quilo, táxi para o Pat 3, mantém sua escuta total, 99. É 310, autorizada a decolagem, 120 graus, meia dúzia de nós. Decolagem da 10, 6310.